Olá pessoal de todas as redes de podcast do mundo. Aqui tá falando o André e finalmente eu tô de volta com esse podcast. Eu dei uma leve pausa no podcast porque eu tava realmente sem tempo por causa das minhas provas. Eu tava em semana de prova na escola, tava meio corrido e ainda tô, tá meio confuso porque tá tendo muita coisa. Enfim, o episódio de hoje vai ser uma história bem estranha que aconteceu com meu amigo Enzo ontem, dia 4 de maio. E eu espero que vocês gostem da história porque a história é realmente maluca demais, acho que vocês vão curtir muito. É isso. É, aprecie esse episódio incrível. Pronto, tá gravando. Beleza, vou contar a história. Eu tava voltando do trabalho. Eu cheguei aqui em Pirituba depois do trabalho, cheguei 3 horas. Eu passei pela rua do... que é em cima da rua da minha casa, tava tendo uma festa, que é a festa de aniversário do... é meu amigo de infância. E aí, beleza, né? Eu cheguei, cumprimentei ele, ele falou, não, vai se arrumar em casa, deixar os bagulhos do trabalho lá em casa, você se arruma e sobe aqui. E tipo assim, não é uma festa loucona, cheia de adolescente, tipo, galerinha, João, Marcel, é porque eles estudam uma escola integral, tá ligado? E que você precisa fazer prova pra entrar, mano. Tipo, é uma escola cheia de nerdola, tá ligado? E obviamente, eles não gostam de bebida. Então, beleza. E aí, eu fui na festa, só que eu não fiquei com todo mundo da festa, conversando com todo mundo. Eu fiquei com um... que é meu outro amigo de infância. E nós ficamos tomando uísque, jogando dominó, truco. Mano, festa suave, sem nenhum problema. Joguei vôlei, inclusive. Suave. E aí, mano, enquanto eu tava conversando lá com o Murilo e a namorada dele, subiu um pessoal que é do meu terreiro, né? Que é uma mulher que é do meu terreiro, que eu sou muito amigo, e a que é a filha dela, tá ligado? E eu falei, nossa, vocês estão por aqui, né, não sei o quê. Vocês são aqui, aí ela só, né? Aí ela só, não, o padrasto da mora aqui embaixo. Tipo assim, eles são quase vizinhos, mano, o não, tipo assim, dá pra você ver a festa, tipo, de um do outro. E aí, tipo assim, mano, eu fiquei na festa do até o final, e aí a vieram me chamar pra ir na festa que tava tendo lá ainda, porque tava tendo churrasco. Falei, pô, eu vou, tipo assim, a festa aqui acabou cedo porque o pessoal é do entendeu? Mas, tipo, tem, mano, tipo, acabou 8 horas ou mais cedo ainda. Aí eu desci, tá ligado? Comi o churrasco lá, fiquei conversando. E, mano, o padrasto da estava muito louco. Muito louco, tipo assim, muito no louco. Ele tava muito louco. Bebê. Ah, cachaça. Mas, tipo assim, eu posso falar, mano. Eu bebi muito mais que ele. Eu bebi muito mais que ele, tá ligado? E eu posso falar que nem eu bêbado do jeito que eu tava, quando eu tava vendo um pau na minha frente, tava falando tanta merda que nem aquele arrombado. Não, e aí, tipo assim, aí, mano, tá ligado? Ele veio e aí ele começou a soltar as seguintes frases. É, né, que eu sou malandro, que eu sou malandro, que eu sou o próprio diabo na terra, não sei o quê. Aí, tipo, sou maluco. Tinha um mano na festa, mano, que, tipo, enquanto a festa tava cheia, né? Tinha um mano na festa que era um barrigudinho, e, tipo assim, mano, o barrigudinho botava a bronca, tá? Era um mano que realmente era malandro. Eu olhava e falava assim, mano, é foda. Cara, e aí, tipo, ele entrou na roda, ele começou a conversar comigo. Mó de boa ele, mano, mó de boa. Suavão, e aí, o apelido dele é Tatu, mas todo mundo falando, como o cara era foda, o cara era da rua mesmo. Mano, acabou a festa, todo mundo foi embora, ficou eu, a família da lá. Né, comer churrasco. Né? Um mano começou a difamar pra caralho o tal do Tatu, mano. Não, o Tatu é covarde. Ele dá rua porra nenhuma, não sei o quê. E eu só pensando aqui na minha cabeça, só pensando comigo, né? Será que se o Tatu tivesse aqui, ele ia falar isso na cara dele ou ele é um bunda mole? Ou ele ia correr, né? É, ia correr. E começando a falar um monte de coisa, começou a encarar eu. E aí, mano, começou a meter os papos que eu queria estuprar as filhas dele dentro da casa dele. Eita, só pra lembrar. Só pra lembrar, né? Tipo, eu não sei como é que chama quando você é padrasto, tipo assim, a filha da pessoa que você namora. Enteado, sei lá. É, enteado, eu acho. Sei lá. É só pra lembrar, a que é enteada dele tem 11 anos. 11, entendeu? A filha dele mais nova tem 6. E ele tava falando que o Cristo pra de 6 anos. É complicado. Ele tava completamente louco, completamente louco. E aí falando que ia me matar, me ameaçando de morte, me ameaçando de briga, entendeu? Dizendo que eu tinha que ser homem, tá ligado? Falando que eu não era homem, porra. Cara, nenhuma, você não é porrada, porra. Não, não, tipo assim, tá ligado? Tipo, nós dois sentados aqui, do nada ele metendo os papos, me encarando, não sei o quê. dizendo que eu queria roubar dinheiro dele. E, mano, muito louco, muito louco. Enquanto eu tava conversando com a c... Eu fui falar uma frase. E ela não teve a dicção certa. E eu corrigi a dicção dela. O cara falou assim: você vai mesmo estuprar minha filha na minha casa, na minha frente, eu vendo? Não sei o quê. Mano. Não, mano, tipo, o cara muito louco mesmo. E aí, mano, eu fiquei puto. Porque, mano, esse cara, ele deve ser um inferno conviver com esse cara. Inferno, inferno. Não, mas Porque, mano. tu tem certeza que esse bagulho é, tipo, B.O. da bebida, que ele tinha bebida, tipo, se ele realmente não tem nenhum B.O. mental, assim, nenhum problema, assim. Não, ele não tem nenhum problema mental, cara. Eu já conheci Ah, ele então sóbrio. só na cachaceira mesmo. E aí ele falando assim: não, você não é malandro. Não, teve uma hora, lembrei agora. Aí ele começou a falar assim: eu sou malandro, sabia? Me encarar assim, não sei o quê. Pra mim você é porra nenhuma. Eu falei: que bom que eu não sou malandro, mano. Que bom que eu não sou malandro. Que se for pra ser malandro que nem você, você é otário. Então se eu fosse malandro que nem você, eu era burro. Eu falei isso. Aí, tipo, a tia da c... falou: não, mas ele não é malandro, não. Eu realmente não sou, não. Ele não é mandando porra nenhuma, mano. Não, falou do pai da Karina, falou de mim. Ah, Assim, ah, tá. ele. Tipo, ah, tipo, falou ele falando pra ele, né? Só que falando de mim. Não, mas o Enzo não é malandro, não. Eu falei, eu não sou mesmo. Não sou mesmo. Aí ele falou, mas eu sou, eu conheço gente que é. Falei, então se você é malandro, você vai muito bem conhecer um nome aí. Aí ele falou, quem? Você conhece o gringo? Aí ele tremeu na base, mano. Mano, eu nunca vi um cara Quando fechar a falava boca. alemão, porra, o Brown tirava onda comigo quando falava alemão. Gringo, no caso, o pessoal que vai escutar, né? Gringo é meu pai, né? E aí, tipo assim, você conhece o gringo, mano? Ele fechou a cara. É meu amigo de infância, não sei o que, amigo de infância. Aí eu Eita. falei, então você sabe como é que ele é, né? Aí ele falou, não, pai, eu sei, teu pai, né? Não sei o que. Falei, isso mesmo. Passou 2 segundos e ele já tá me ameaçando de novo. O quê? Dessa vez. Mano, pelas mesmas coisas, falando que ia me matar, tá ligado? Se me pegasse na frente da casa dele. A mulher com 30 anos na cara, tia da c. 30 anos na cara. Ele tava falando que eu, né? Eu. Deu em cima? Que é tudo bem se ela quisesse me estuprar. Tudo bem, né? E tipo assim, mano, ele querendo. Tipo assim, a gente ia comprar alumínio na adega de cima. Ele tava querendo empurrar que se eu não fosse comprar alumínio junto com ela, eu não era homem. Mano, querendo jogar a responsabilidade. Pô, a mulher tem 30 anos na cara, porra. O que eu Não tenho a ver sabe com se mulher de. virar, porra. É, 25 anos, porra. Não tenho nada a ver com isso, não. Não conheço ela. E, Vocês mano, seus ele. alumínios, moral. É, tipo, ele querendo arrumar uma briga comigo por tudo. Aí ele veio falar que era filho de Zé Pilintra. Começou a falar pra jogar bola do. Não, te juro mesmo. Juro mesmo. Começou a meter papo de terreiro. Todo mundo ali no terreiro me conhece. Tá ligado? Sou uma da chuva ali por debaixo. Falei, é. Aí ele falou assim, ó. Ele falou assim, não, o que é o Gana, ele não incorpora, mas ele já falou que eu sou a cara do Zé Pilintra. Aí eu falei, ah, você é a cara do Zé Pilintra. É, mas eu não vou não, porque eles querem que eu vá, entendeu? Mas eu acredito que eu sou mais forte que ele. Querendo falar de entidade, tá? Acredito que eu sou mais forte que ele. Ele dizendo que é mais forte que a entidade? Dizendo que Ah, não ia tá. porque ele não queria, que o que ele queria era mais forte que a entidade. Aí, mano, passou 10 minutos. Ele percebeu que eu não fiquei com medo das ameaças dele. Ele começou a querer jogar papo de entidade, jogar papo de macumba pra cima de mim. Se não foi nas ameaças porradaria, vai ser nas macumbísticas. Aí, tipo assim, ele começou a falar: não, se o Zé Pelintra te pegar aí na esquina, você já sabe, né? Aí, mano, eu olhei pra ele e falou assim: mano, aqui é seu lar, né? Aqui é sua casa, não sei o quê. Tô, vou soltar o papo pra ti, mano. Aqui é que nem fazenda, né? Então, beleza. Então, quero ver você se ver com o meu cangaceiro. Aí eu comecei a cantar assim: ô, cangaceiro malvado, ô, botou fogo na fazenda. Não deixou tirar meu gado. O gado não era meu, era de pasto alugado. Que vaqueiro é aquele que queimou esse cercado? Comecei a falar, mano, que o cangaceiro ia queimar a casa dele. Botei apavoro mesmo, mano, tá ligado? Falei, uma pá, entendeu? E aí, tipo, ele falou assim: você respeita, você vai fazer tal coisa na minha casa. Eu falei, mano, tá ligado? Sou malandro, você respeita a casa dos outros, parceiro. E você segura a sua onda. Deixa de molecagem você que não tenho medo de ir. Segura a sua onda, mano. Segura suas brisas. Quem muito conversa, pouco faz. Aí, mano, eu entrei real na cabeça dele, mano. Fiquei quieto, tá ligado? Fiquei quieto. Tudo os bagulho que ele falava pra mim, eu ficava quieto. Então, só que na minha, o celular, Sua comendo a mão. carne dele, ele querendo falar, pode bolsa pra mim. Teve uma hora que eu fui usar o banheiro, e aí, tipo, Não eu me abri a julgue. porta assim, e a tava na cama. Ele falou, ele achou que Quem? eu ia a mulher dele. Melhor carinho. Ele tava falando, tipo assim, ele tava na cama já indo dormir já. Ele tava falando que eu tava entrando no quarto pra estuprar. Aí, mano, eu falo, mano, não é possível, esse cara tá louco. Aí teve uma hora, mano. Tá, você acha que ele tá, você acha. Ele foi pegar uma caixa de cerveja, aí derramou toda a cerveja no chão, a cerveja estourou tudo no chão. Te juro por tudo. Porque eu tava com tanto ódio na minha cabeça, já tava. Depois de ouvir tanta vez, eu cheguei no ouvido dele e falei assim: que malandro é você, né? Não aguenta segurar nem uma caixa de cerveja. Pra mim você é um bêbado, seu bosta. E fui pro sentei na cadeira, ele ficou quieto. Aí, mano, na hora de ir embora, na hora que eu tava na frente do portão. Aí que eu tava indo embora, que ele falou que ia me matar. Não sei o que falou que ia me matar. Do nada. Aí eu falei assim, anota meu nome aí então. Enzo Jorge. Entendeu? Eu tenho meu pai. Meu pai não é pouca bosta não, mas eu represento o meu nome. Não represento o nome do meu pai, represento o meu nome. Então se você for atrás, vai atrás do meu nome. Agora se você fizer um B.O. com o meu nome aí, tá ligado? Aí quem vai atrás de você não é meu chuna, é meu pai. Morou, truta? Aí você entendeu? Vai pegar essa doce. Se você aparecer lá em casa nós tretar de faca, se não morre eu, morre você. Agora é o seguinte, se eu morrer primeiro, você ainda tem que lidar com meu pai ainda. Aí ele ficou quieto, mano. Ficou quieto. Porra, depois de uma dessa. E tipo assim, ele mora aqui na rua de lado aqui, mano, tá ligado? Encostado. E eu mandei mensagem pra c... hoje, mandei mensagem pra c... falei uma papa pra ela. Mano, falei assim, ó. Seu pai tá meio trocado das ideias. Nem pai é, mano. Padrasto, nem pai é. Mano, mas eu falei uma pá, mano. Liguei pra Max, eu falei uma pá, mano. Pô, claro, mano, né? Eu falei assim, mano. É, esse cara é a pessoa mais nojenta que eu já conheci, mano. Louco, cara é louco. Mais... Mano, eu falei assim. Tantas vezes que a espiritualidade jogou contra mim, mano. Eu já tomei pedrada na cabeça, já até perdi dinheiro, tá ligado? Mano, tantas vezes que a espiritualidade me colocou no trilho e me tirar nas coisas, tá ligado? Nunca duvidei dos meus guias. Muito pelo contrário, aí que eu acreditava. Nessas vezes que eu me fudi, nessas vezes que eu me fudi por conta da espiritualidade, já cheguei a duvidar de mim. Nunca dos meus guias, mas de mim. Só que dessa vez, mano, eu vou chegar no terreiro, eu vou cobrar qualquer entidade que aparecer na minha frente. Tipo, que porra foi essa? Eu vou falar, mano, tá ligado? Por que que você deixa uma menina que merda é aqui, dessa rolar? É, uma filha que é daqui de dentro da casa... Passar por uns bagulho desse na mão de um filho de uma puta desse. Uhum. Por que não dá orientação? Porque a mulher veste o branco aqui dentro. Por que você não vai lá agora e conversa, dá um spawn real? Resolve esses bagulho. Mano, eu te juro, eu vou cobrar, mano. Se as entidades não me derem mais resposta que eu... Mano, eu vou cobrar qualquer entidade. Tranca a rua, se aparecer na minha frente. Quem der na telha. É, mano, tranca a rua. Principalmente o tranca a rua. O que eu quero mais é perguntar sobre isso, mano. Eles, especificamente. Porque o tranca a rua, a cambone dele é a menina. Ah, sim. Caralho, aí realmente. Aí. E é o tranca-rua do mano. É o médium que eu trabalhava antes, tá ligado? Que hoje em dia ele campanha ela, mas eu que campanhava ele, tá ligado? Então eu tenho muita ligação com o tranca-rua dele, eu trabalho junto com o tranca-rua dele. Sim. Tá ligado? E eu vou perguntar, por que isso acontece? Por que o senhor não toma a frente? Porque é aquilo, o senhor pode fazer ele tomar indiretamente. Se ele não tomar indiretamente, joga ele fora da vida dela. Porque uma menina de 12 claro, anos, 11, não merece tem, passar por uma pessoa dessa. Tem que estar passando essas porra do nada, sem motivo. É, mano, falei uma pá. E aí eu falei assim, mano, eu falei com todas as frases. Nunca na minha vida duvidei dos meus guias. Mas se nada acontecer e essa situação dentro da casa da c*** não acabar, eu vou começar a duvidar pra caralho do meu branco e de todas as entidades que tem naquele terreiro. Eu tiro fora o meu branco e eu paro de trabalhar lá. Caralho. Mano, falei com toda certeza. Porque pra mim, mano, não é possível, cara. Sim. Mano, e eu te juro, eu falei assim bem pra c... Eu não quero ver o seu padrasto no meu terreiro. Eu posso ser expulso do terreiro, mas eu arregaço ele de pancada. se ele pisar no meu lugar. É, mano, tipo assim, quem manda no terreiro é o Neno. Quem manda no terreiro é o Neno, ele é meu pai de santo. Mas ele não vem dar uma de doido aqui, não. Daquela porta pra dentro ele não passa, mano. Se Exu deixar daquela, ele passar, é aquela porta pra dentro. Eu sou o Neno. Não. Se Exu deixar ele passar da porta pra dentro, eu te juro por tudo. Ele eu pega sei onde o doce guarda. Dele. Ele pega. Mano, fiquei puto, mano, caralho. Ele pega o queijo, pegou no bacon. Não, mano, mas eu porra, tanto que eu fiquei puto ontem, não é brincadeira, mano.